outro lado seria a arrecadação, de receitas para o Estado ter fundos para fazer a reconstrução, a revitalização e também a regeneração de várias áreas de gênero informal. Nós temos um pouco por todo o país, senão a maior parte do território. E então pronto, eu peguei no trabalho, peguei neste tema e comecei a desenvolver. Portanto, o que é importante dizer é que isto é uma ideia apenas para um projeto, não é um projeto consolidado, é apenas uma proposta, um estudo para possíveis definições de estratégias para resolver o problema da colonização fundiária e legalização de imóveis em Angola. Pronto, trabalho aborda vários, mostra vários pontos, para mostrar o contexto, quais são os objetivos, que entidades devem estar envolvidas, um fluxograma que explica um sistema ou processo de aquisição de terrenos e legalização de imóveis, pronto, a documentação necessária, como deverá ser feita a inscrição dos imóveis. Uma proposta que seria a licença presidencial, portanto, é um documento que ainda não existe não está conformado ainda na nossa lei. E depois, portanto, os constrangimentos, desafios, o quais seriam uma frase que dá alguma motivação para aceitar o trabalho. Não, não sei se já lembro. Não. Este estudo deve estar, como todos os programas que existem, devem estar conformados com aquilo que são os objetivos da nova agenda urbana, mas também deve estar conformado com a legislação como já temos em vigor. Portanto, estes são os objetivos, como a garantia do direito à cidade sustentável, a gestão participativa e inclusiva, a necessidade que temos em haver mais cooperação entre governos provinciais, o setor privado e demais, o planeamento e desenvolvimento de cidades, o ordenamento de gestão do solo, a existência, que ainda é inadequada, de equipamentos urbanos comunitários, a rede de transportes, a necessidade também de criarmos uma maior complementaridade entre as atividades urbanas e rurais e os esforços do patrimônio. A proteção do meio ambiente, natural e patrimônio, a necessidade da simplificação dos processos, a aplicação da legislação, que é outro grande constrangimento. Nós temos as leis todas que já nos podem dar suporte as ações, mas por outro lado a implementação dessas leis tem sido uma dor de cabeça, quer para os cidadãos, quer para o próprio governo, que ainda não tem mecanismos de facilitação de acesso aos processos. E a isonomia de condições para agentes públicos e privados, que também tem sido um grande constrangimento, tanto que normalmente os agentes públicos e privados competem em situações de situações diferentes. As oportunidades não são as mesmas para os privados e para os públicos. Pronto, nesse contexto, não podemos deixar de referir que a guerra foi um dos principais fatores para a migração de populações. Com isto, tivemos, sem dúvida, porque as pessoas tiveram se deslocado para o interior litoral e para os grandes centros urbanos, tivemos uma grande procura de espaço. Também temos ali em cima melhores rendimentos, quer dizer que mesmo após o período de guerra e ainda hoje as pessoas mudam-se para os grandes centros urbanos porque ainda não têm oportunidades de trabalho e não têm como ter os rendimentos necessários para prover de bens essenciais às suas famílias. Pronto. Com isso, os problemas começaram por terrenos ocupados de forma ilegal, portanto, começamos por ter um grande número de terrenos por legalizar. E então é aí que surge a necessidade de criar o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, que, em princípio, tinha como estratégia poder resolver tanto estes problemas todos. Pronto, no programa, pegando apenas o Programa Nacional de Urbanismo, tem vários subprogramas. Há o programa de grandes fogos, há o programa de alta proporção de energia, há o programa de centralidade, há uma série de programas, mas para este trabalho, o programa que eu quero focar é a regulação fundiária e o subprograma seria a criação de reservas, de novas reservas fundiárias. Para a regularização, os objetivos seriam legalizar naturalmente as ocupações informais. Essas ocupações informais, neste momento, não são apenas os terrenos ou as zonas em que as pessoas ocuparam espaços. Neste momento, o informal de Luanda, agora falando do caso de Luanda, é tudo. Porque os terrenos do Estado, os terrenos com projetos de âmbito social, como por exemplo os bancos, as famílias, etc., etc., também não estão. As pessoas não possuem documentos finais sobre a posse destas habitações, nem dos terrenos que foram recebidos para a construção. Depois, na legalização de zonas das ocupações informais, também temos as zonas de construção em que as pessoas ocuparam, mas são zonas que estão ou compraram de forma informal ou sem documentação legal. Posta de ser usada e as pessoas, portanto, não são casas como é o caso de bairros informais, mas que têm já arruamentos bem definidos, que não estão nas zonas de risco, que são bairros que, sem o Estado gastar os fundos de um bairro novo, poderia regularizar, legalizar. Pronto, seria sempre uma medida, como é que eu vou dizer, poderia ser uma medida redutora dessa informalidade que temos. E os outros são os imóveis construídos de acordo com as normas urbanísticas e arquitetónicas. Aí podemos falar, não são todos os casos, podemos falar de casos como, por exemplo, Benfica, em que há casas bem construídas até, mas também não existem em termos de. E, desculpem, neste ponto dos imóveis construídos, também temos alguns bairros, algumas casas situadas mesmo no centro da cidade, em que o governo da província cedeu zonas e cedeu terrenos, mas que as casas também não estão organizadas. Queria só fazer aqui uma parte. Quando fiz a apresentação no fórum, houve uma questão em que um senhor jurista disse que isto era programa de regulação fundiária que fez-se a terra e não a imóveis. Mas eu quero aqui dizer que o nosso problema, neste caso, é tão abrangente que nós não poderíamos falar de terrenos sem falar dos imóveis. Porquê? Porque a maior parte dos imóveis estão construídos em terrenos que também não estão legalizados. Portanto, como diz aqui o meu amigo Thomas, seria a questão do ovo, que nasceu primeiro, o ovo da galinha. Tá? Não temos como legalizar uma sem passar por outra. Então, daí, então, entrarmos também no campo dos imóveis. Para que o processo tenha sucesso, seja sustentável, teria de ter o envolvimento de várias entidades. Aqui estão a administração municipal, o Centro de Urbanismo, o Governo Provincial, o Centro da Justiça e o Centro das Finanças. E se calhar, vamos lá, mas a administração municipal pertence ao Governo Provincial. Sim, pertence. Mas como é o órgão que tem o primeiro contato com o cidadão, eu achei que ele devia ser tratado de forma diferente. E também da perspectiva das autarquias, que tanto é um processo para o qual nós caminhamos de forma inevitável. Pode passar. Pronto, para a regularização fundiária, e peço a vossa atenção que estamos sempre a falar de, das duas coisas, da terra e os imóveis que estão também em terreno de unidades. Temos vários processos, desde a constituição da terra fundiária, o registro de planos imperiais e planistas aprovados, o cadastro, a valorização do património e, o último, não menos importante, a arrecadação do processo. Na constituição da terra fundiária, eu não trouxe números, mas já existem números, de números de terra fundiária que estão registadas, mas estão registadas, mas elas se revelam até o momento insuficientes ou as que existem não tiveram o tratamento adequado no processo de construção. Então, na construção da reserva, era o processo passaria primeiro por rever o cadastro das reservas existentes e propor a criação de novas. E, claro, fazer o registro de terrenos mediante o processo de preparação. Na constituição da reserva, o programa de urbanismo e habitação também já prevê todo o procedimento. E, pronto, já acrescentamos mais algumas coisas. Portanto, o MINUA identifica as áreas para a reserva. Naturalmente, esta identificação não é feita de forma isolada, tem que ser também mediante consulta ou trabalho conjunto com as próprias administrações, que são eles quem têm o conhecimento das zonas dentro do seu município. Portanto, o MINUA identifica que é necessário na província X, uma ou duas reservas. Depois, claro, junto com o governo da província, as administrações, o processo começa a andar. No processo de identificação, temos como os ingredientes o IGCA e o MINOC. Estas áreas de reservas devem ter proximidade com as estruturas, isto para reduzir os custos de pôr para infraestruturar esse espaço, as infraestruturas como água, energia e processos. No caso de não estarem, tanto os órgãos fornecedores desses serviços devem ser consultados, devem ser eles a providenciar ou assegurar que esses serviços estejam próximos da reserva. Portanto, toda a reserva é modernizada e passa do domínio público do Estado para o domínio privado do Estado. A partir daí, ela já pode ser mudada. Documentação do terreno que a administração emite, uma instância, um tratamento fotográfico com todas as peças, documentações e os projetos secundários. Os três projetos secundários, primeiro não vamos ter uma reserva fundiária para habitação dentro de uma zona que se calhar já está reservada para outro tipo de uso. Pode ser exploração de turística, pode ser, agora por exemplo, temos o caso de Baza Congo, não poderemos nunca ter uma reserva fundiária como próxima ou uma, muito próxima do monumento, portanto, sempre daquilo que está classificado, então é importante sabermos que projetos estão previstos ou já existem e quais são as, a partir daí saber quais são as limitações para que eles façam. Pronto, passamos para o registro dos planos. No registro dos planos, o processo acaba por ser quase sempre o mesmo, ele identifica a zona. Nas áreas de ocupação de gênero ilegal, ele identifica as zonas que estejam de acordo com aquilo que falei anteriormente, que seriam zonas que já têm um arruamento, já têm uma morfologia mais ou menos definida e que não estejam zonas de a partir daí é legalizada e elaborado um plano pormenor. Nos planos urbanísticos, quando já existem planos urbanísticos para a zona, é importante saber que os planos devem estar aprovados. Portanto, não podemos implementar um plano que não tenha passado por avaliação e aprovação. Para estarem aprovados, existem peças fundamentais que compõem esse plano, entre elas. Temos aqui uma pequena lista de loteamento, sistema viário, passadas áreas edificáveis e não edificáveis, zonas de risco, perfis, projetos de infraestruturas, etc. etc. O cadastro dos imóveis e dos terrenos. Peço cadastro. Temos o Ministério do Urbanismo, temos o Ministério da Administração do Território, onde temos só os colaboradores provinciais, teremos o Ministério das Finanças, que são os que emitem ou que arrecadam as receitas decorrentes desses processos, e temos o Ministério da Justiça, que é a entidade que emite os últimos documentos da legalização desses espaços e dos imóveis. Na valorização do património, eu não tenho tempo, e a arrecadação de receitas. No processo da arrecadação de receitas, que é, no fundo, o processo, a finalidade de todo o processo, seria sempre poder arrecadar receitas para tornar o processo sustentável e poder criar um ciclo de investimento, reinvestimento, arrecadação de receitas, para que, pronto, começamos por um projeto piloto e em um intervalo de tempo definido, naturalmente por um plano, conseguirmos disseminar o conceito por todo o país. Para isso teríamos que ter, precisamos de uma estratégia que passa sempre por arrecadar receitas. Depois, passamos para a parte do cidadão. O cidadão pretende construir uma casa e como é que ele faz? Como é que ele vai adquirir um terreno para a autoconstrução de vida? Então, para ele construir a casa com os seus próprios meios. Assim, o processo de legalização da moradia inicia com a legalização do lote, fundamental para edificar. Lá está a questão que fizemos desde o princípio. Vamos legalizar, vamos escrever o terreno. Muitas vezes o terreno já tem a casa, mas tem sempre de começar o processo pela terra. Então, a partir daí, temos procedimentos. Estes procedimentos não são criados por mim, então são procedimentos que já estão definidos, nomeadamente numa cartilha que foi apresentada pelo INOP, e é um procedimento que até o momento é um procedimento corrente em todas as administrações, é o procedimento que se usa neste momento. Portanto, o cidadão tem os procedimentos, os documentos de identificação, dirigir-se ao governo da província, facilitar, a dirigência da administração para facilitar o terreno. A administração manda para o governo da província que obriga ao pagamento, portanto, da parte fiscal, e a administração emite em seguida, quando se faz o processo de pagamento, a administração emite aqueles documentos que estão ali, que é o plano de mata, se for visto, solicita, no caso de tiver já o modelo da casa que vai construir, e depois a licença de construção. Pronto, a partir daí, por esse processo, ele vai à conservatória e registra. Pronto. Aqui, eu estou falando um bocadinho rápido, parece que é um processo que demora um mês, mas isso pode demorar. Uma eternidade. Pode demorar muito mais do que esse. Quem está ali só 10 anos, 15. Mas os processos só demoram, a legalização demora, porque os processos não estão definidos no fundo. Então, no fundo, não sabe onde dirigir. Por vezes, quem está do lado do servidor público tem que esclarecer, por vezes também não sabe, não está informado para tratar desses processos. Isso é a definição. Este processo seria para as zonas que eu queria falar, este processo seria para as zonas de ocupação de género informal, portanto, bairros já irregulares. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma Rocha Pinto, que portanto, não tem recursos. O Estado teria de arranjar uma maneira, primeiro de dar lugar às pessoas e depois de resolver o problema, captar recursos, dar dignidade às pessoas e definir uma estratégia a médio e longo prazo de acabar com esses bairros. Acabar ou regenerar, mantendo as pessoas nas mesmas zonas, uma vez que não tem recursos, como também Thomas, tem que citar aqui Thomas, as pessoas precisam de viver lá. Precisa, e quem vive também no centro de urbano também precisa das pessoas que vivem na periferia, na frente da cidade. Portanto, aí qual seria a estratégia? A administração, claro, tem um processo cultural que tem uma entidade mais com mais abrangência, mais instituição, a administração. Havia o levantamento aerofibramétrico. Aqui, ele depois de fazer o levantamento, ele vai definir um código ou um número para cada imóvel, vai cadastrar, como diz o imóvel, vai cadastrar essas casas. Depois, a partir daí, depois do mapeamento, ele vai redefinir os lotes. Portanto, vai ver quais são os lotes que se pode manter e quais são os que devem aumentar ou reduzir. A partir deste número, deste cadastramento, é efetuado um plano que redefine ruas principais, possíveis largos, zonas que já são de pontos de encontro ou de reunião dentro do mesmo bairro. Daí a necessidade também dos moradores terem um processo, estarem dentro do processo e o processo ser participativo. Eles próprios moradores definem quais são as ruas principais, os pontos por onde a maioria das pessoas passa, e aquelas serão então definidas, e também, claro, de acordo com a metodologia do terreno, serão definidas as principais avenidas sociais dentro da zona. Eles vão definir, juntamente com os moradores, definir as zonas de encontro para então serem construídos equipamentos coletivos, serem definidos largos, praças, zonas de encontro, e a partir daí, claro, tudo isso vem com a inclusão de infraestruturas. A partir daí, este bairro já está valorizado, já entra para o corrente, vai competitivo de terreno dentro do centro da cidade, e a partir daí os privados também já podem ter interesse por essa zona e aí começar a fazer a negociação, que pode ser por via de multa, pode ser por via de arrendamento de terreno com pagamento antecipado, pode ser muitas formas. Mas o importante é a zona ter um alinhamento em termos de ruas, de praças, de implantação de equipamentos coletivos e também as pessoas terem aquilo que as pessoas que vivem nos centros urbanos querem ter com os serviços, que são as infraestruturas, energia, água, acesso de transporte, segurança. Aqui é o processo da moradia, portanto estamos a falar dos imóveis que cumprem com as regras arquitetónicas, que estão em zonas de noção de risco, que estão bem construídos, então esses passam por este processo que é ali mais simples do outro. São os requerimentos, é a administração municipal que comunica, portanto, o parque fiscal, os bancos, o pagamento do banco, a administração emite a licença de construção e a partir daí é feito o registro da conservatória, que também engloba o pagamento de taxas, de alimentos e outras cobranças. Pronto, para que esses imóveis para que estes imóveis sejam passíveis de urbanização, tem que estar no lote mínimo e está sujeito às regras de urbanização. Para na inscrição do imóvel, ali a criação da licença prudencial, isto tem a ver com aquele dos dois slides atrás, que fala, que mostra aquela zona onde seria feito o geo, portanto, o levantamento era fundamental. É uma das modalidades que pode ser implantada seria essa licença ambiental, porque como são zonas de residencial, e hoje temos pessoas que na sua documentação não têm endereço, não tem rua, não tem nome, a casa não tem nome. Isto seria uma forma de legalizar, não, de cadastrar e dar endereço às pessoas. Portanto, é uma licença presidencial, que é um documento que não é definitivo dele, portanto, não lhe dá posse da casa, porque a casa não está legal, não tem condições, mas existe. E como existe, tem que estar registrado em algum lado. Então, é criada uma licença residencial que também obriga a um pagamento de taxas mínimas, que ele existe, tem que ser cidadão e por isso tem que pagar por essa licença, no fundo é um arrendamento do espaço que ele ocupa. E a partir daí ele também passaria a ter um endereço, seja por via da rua. A rua já estaria definida, portanto, os moradores já definiram que aquela rua 1 ou 2 ou rua Soba, qualquer coisa, são as pessoas que definem quais são as pessoas de referência naquela zona. E então seria criada a licença residencial. E é importante saber que os imóveis que não pagam IPU, ou seja, que o valor patrimonial não chega a 5 milhões, não estão isentos da legalização. Portanto, mesmo que a casa não esteja em grandes condições, mas é sempre passível de registro. Agora, a legalização dizer que sim, então está aqui um documento definitivo, isto já seria o processo. Mas o registro e o cadastro seria obrigatório. Então, isto é novamente o processo um bocado mais detalhado. Portanto, a emissão da licença sobre a jurisdição do município. E E o que é importante saber é que você é excluído para médio e longo prazo, mas é importante ter que existe um constrangimento aqui. Os constrangimentos que devemos ter nesse momento a inadequada capacidade financeira e técnica das autoridades locais, a mobilização das partes que estão no processo, no caso do cidadão, que tem sempre que haver um processo de fundos de educação, de sensibilização, a criação de um sistema de monitoramento eficiente. Quando se mete, quando se fala em processo de massas, tanto que envolva dinheiro, mesmo cada pessoa que tenha de pagar 500 mandas, tanto geram-se de repente ali uns cartéis e umas máfias de forma a corromper o processo. Então acho que é importante estabelecer um sistema de monitoramento eficiente e envolver todas as partes necessárias no planeamento, no levantamento e na manutenção destas próprias. Portanto, seria um desafio que temos aqui era desenvolver a assessoria com os residentes e convencê-los de que a propriedade só iria aumentar as oportunidades do setor, portanto, que estes imóveis, essa propriedade depois passa a ter valor e pode ser usado para outros fins, pode para crédito, para uma garantia, a garantia de posse, a implementação de uma licença residencial, uma licença de ocupação, os parâmetros para a fixação de receitas, portanto, mobilizar os recursos para a ampliação da rede de infraestrutura e, naturalmente, a partir daí, efetivar o combate à pobreza e minimizar os efeitos sociais que têm a precariedade, direitos e humanidade dos baixos poderes. Como benefícios, temos a identificação das propriedades, temos documentos emitidos de forma eletrónica, a licença de posse de terra, a licença presidencial, ser uma alternativa para o título completo em áreas urbanas e a recolha de receitas também através da terra arrendada, do IPU, o que iria estimular a melhoria da habitação e tornar o processo de investimento. Bom, isso é um resumo daquilo que, no fundo, esse conceito, essa ideia, que é criar nos bairros, temos bairros que estão sendo transformados, temos os terrenos, temos as casas de alto padrão, na alta construção e temos os bairros sociais de movimento público. Todos eles são passíveis de registro na administração municipal e posteriormente para uma base de dados a nível da província. E, a partir daí, criam quatro modalidades, que seria o título de propriedade, o direito de superfície, o título de propriedade para as casas já construídas, consolidadas em termos de propriedade, o direito de superfície para o terreno, o arrendamento podia ser uma modalidade tanto por baixos sociais como com os terrenos e com bases com assentamentos informais. Portanto, seria mais uma forma de arrecadação de receitas e para conseguir criar o tal ciclo de arrecadação e investimento. E a licença residencial temporária que iria essencialmente funcionar com os bairros de assentamentos informais. Todos eles também pagam sempre taxas de imposto. Eu até tenho um ponto que era em monumentos, porque o processo envolve sempre pagamento de monumentos. Para serem investidos em infraestruturas e poder gerar então a restauração, a reconstrução ou a requalificação primeiro dos bairros e depois em larga escala das cidades. Pronto. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, arquiteta. No início, posso aproveitar um minuto só para congratular a senhora, porque é um estudo, um trabalho muito, muito bem feito. Eu acho que também está, principalmente, na linha do acho que boas práticas internacionais. Eu quero também aproveitar a oportunidade para convidar a arquiteta Emma para visitar um projeto piloto que o Development Workshop está fazendo no Plano Alto, no Lombo, BA e Benguela, onde estamos envolvidos em 10 municípios a implementar um programa. De facto, na linha da sua proposta do engajamento dos municípios em termos de cadastros e emissão de licenças residenciais. Este projeto foi concebido como um experimento do Inhabitat, principalmente no programa do Global Land Tools Network. Estamos a utilizar uma ferramenta chamada STDM, STDM, sorry, um modelo do posse social das terras, e está utilizando um sistema de SIG para mapear e criar realmente um cadastro de base de dados no nível dos municípios, em que está logo partilhado com o IGCA no nível da província, para realmente entrar no cadastro nacional. Este projeto é bastante interessante. Há uma apropriação destes modelos, principalmente nas províncias de BA e Huambo. Em BA, até o governo provincial publicou um regulamento, postura local, que tem validade jurídica só na província do BA, mas para emissão dos direitos de superfícies para as terras cadastradas. Hein? Na província do Huambo, o governo provincial está a emitir licenças de arrebatação, ou equivalente da sua proposta em licenças residenciais. E estamos no processo de implementar este piloto em 10 municípios. E pensei que, no seu estudo, você pode aproveitar os dados e esta experiência até para avaliar em prática como a sua proposta está a ser aplicada. E parece que queremos convidar a arquiteta e parece que o Tomás pode ter interesse também de ir com a sua equipe para o Huambo, parece que no mês que vem, depois das eleições. Parece que em setembro, não sei. Mas a nossa ideia, este projeto foi elaborado junto principalmente com o MAT e o ministro do MAT, e estamos a utilizar o Instituto de Formação do MAT e Paulo para formar os técnicos municipais deste programa. Acho que até a nossa experiência pode alimentar realmente a sua análise da prática disso, numa forma implementada, pode ser reforçar a sua estrutura. Todas as ideias que sirvam para contribuir, para dar mais um passo. esta ideia, eu acho que são válidas e se tiver a ser implementada até Angola, melhor. Sim, sim, claro. Yeah. Colegas, questões? Uma questão? Sim. Eu estou a olhar na apresentação da arquiteta, pareceu mais duas partes do dividiu o seu trabalho. Exatamente. Tem esse lado que é mais do papel institucional e tem um outro lado onde as instituições conversam com o cidadão. E me parece que destas obrigações, do lado institucional, apesar de ser proposta, mas na prática está-se a implementar mais o quinto passo do que os quatro primeiros. E no lado da conversa com o cidadão, vai pagando tudo. Estou a dizer que parece-me estar o quinto passo de arrecadação de receita. Isso deve estar a ser implementado com mais força do que os passos anteriores. E do outro lado, o que eles esperam ou esperavam para poder pagar, que não é feito, que é a questão da legalização. Um exemplo concreto do que estamos a viver neste momento ao nível do país é a cobrança do IPU. O IPU começa a ser cobrado ao cidadão que inclusive não tem a legalização fundiária e nem do próprio imóvel. Então essa é a minha questão, que eu queria perceber se isto é normal, há um erro, alguma coisa está errada aqui. Quem tem que dizer se é normal ou não, isso é das finanças. Eles é que definem, depois têm que cobrar ou não. Na minha opinião, e atenção que eu falo por mim, o cidadão que vai pagar o imóvel, vai pagar o IPU, e mora no Benfica, ele no fundo está a pagar por uma coisa que juridicamente não existe. Porque não está cadastrado. E assim, tanto que ele é que descreve o próprio imóvel. Quando ele vai pagar o IPU, ele tem que preencher, tem duas salas, tem duas quartos, mas não é verificado. Também o senhor pode declarar que o imóvel só vale 5 milhões e não paga. Portanto, isso é um processo que eu acho que... E atenção, não estou a vincular a minha opinião a nada, é a minha opinião. É um processo que... Começou do teto, começou do fim, porque havendo necessidade de ter recursos para fazer o investimento, o Estado achou, pronto, em vez de definir primeiro, calhar, uma estratégia, que até o momento existe, mas ainda não está bem ajustada à lei, aos nossos sistemas, ou, pronto, as leis existem, mas as estratégias não estão definidas. Então, acharam por bem começar pela cobrança e, a partir da cobrança, fazer o processo inverso. Eu apresentou-me como chefe de departamento do MINUA e eu não posso, não sou do Ministério da Justiça, não posso defender as instituições, é a minha opinião. Então, o processo começou pelo sítio errado, porque a minha casa não existe juridicamente. Eu não existo, se eu não existo, eu não pago. Não estou a dizer para não pagar. Estou a dizer que se eu não existo, se eu não tenho um bilhete de identidade, eu não tenho cartão de contribuinte. Não pode votar também. Pronto. Pronto, mas isso é para dizer que o processo realmente começou, na minha opinião, começou. E conheço, eu tive, neste trabalho, tive alguns encontros, mas não oficiais, com pessoas conhecidas das finanças. E uma das coisas que eu tinha era isso, porque o próprio Ministério das Finanças tinha depois, a dada altura, uma estratégia, eu não sei se conseguiram implementar, que seria o bater à porta e portanto, a partir do próprio técnico entrar em casa e verificar se a casa é boa, se não é boa, quanto é que a casa vale, pronto, a poder, quanto é que vale o imóvel, a loja, pronto, a poder pagar. É uma estratégia que, a meu ver, é errada. Porque, por exemplo, o centro da cidade, nós já tínhamos, o governo da província já tem cadastro. do centro da cidade, até dos prédios todos estão em cadastro, existe um arquivo no governo da província e eu posso partilhar essa informação, porque era bem mais nova, mas quando minha mãe trabalhava no governo da província, eu ia às vezes ver, acompanhava, e realmente aquilo era impressionante, porque tinham os prédios todos, as casas, as ruas, inclusive alguns planos que foram feitos muito mais tarde, como por exemplo Calatona, Benfica, a Via Expressa já existia enquanto projeto nos anos 60. Exatamente, portanto, não foi nada inventado, já não foi inventado agora, foi inventado mais atrás. Mas isso para dizer que nós já tínhamos um arquivo. E a partir desse arquivo, na minha opinião, o processo ia ser inverso, ok, eu moro no centro da cidade que é mais caro. Mas se calhar estou num edifício que não tem água, ou água no sol. Então aí já tiro mais 5%. Além de ter luz, tem tudo a gerador, então tiro mais, não tem estacionamento. Se calhar íamos chegar a 1 milhão, né? E então, pronto, eu acho, respondendo à sua pergunta, acho que realmente o processo começou pelo caminho errado, mas isso são estratégias do governo e nós, enquanto cidadãos, também temos a obrigação de cumprir as leis vigentes do país e vamos cumprir. Cumpra. Qual é o caminho para as suas recomendações de ser incorporadas, aceitadas como políticas? Quero perguntar o que é que eu preciso fazer para exatamente que seja aceito. Eu acho que eu não preciso fazer muito, eu preciso demonstrar que a pessoa certa compreenda os fundamentos e os objetivos desse projeto. Isso é que é mais importante. Porque há projetos muito mais ou menos lógicos e que são aceitos. Portanto, eu acho que o importante é a pessoa mostrar as coisas certas e há uma parte aqui que não está ainda explícita e que eu também já pedi ajuda a uma certa pessoa que está aqui, que é estar por a parte das leis, porque cada passo daí já precisa tem a sua. Regulamento. Mas já tem as leis, já tem os regulamentos, já tem paradigmas. Tudo já está elaborado. Eles só precisam de ser encaixados nos sítios certos. E as pessoas perceberem, o centro de decisão, perceberem que não é impossível, não é uma ideia de louco, é uma ideia que tem leis que a sustentam e que é um caminho, é um dos caminhos que pode ser seguido para que nós consigamos ter uma cidade para as pessoas a viverem com condições dignas, que tenham documentos, que se sintam incluídas no centro urbano, que se sintam que fazem parte da cidade e que também sintam pronto, eu posso não ser rica, não ter grandes recursos, mas posso ter o direito também de habitar no centro da cidade. Eu acho que a minha recomendação em termos estratégica, em termos de influenciar as políticas, aquele aspecto da criação dos receitos para o Estado ou para o município local vai interessar realmente ou a busca tomar decisões nas políticas públicas sem aceitar as ideias. Sim, porque, mas como o Sr. Cupi disse que as deveres em termos de pagamento das taxas tem de ser acompanhado com direitos ligada com a posse. So, de uma maneira. Por exemplo, hoje em dia, o pagamento da taxa sobre a ocupação dos terras ou prédio parece que não está dando nenhuma direita do posse nem da ocupação. Mas, de facto, nós entendemos que se uma família está a pagar taxas, isto um pouco de dinheiro também está a proteger a sua ocupação e os seus direitos. Sim. Parece que, por um momento, os tribunais não vão dizer isso, mas eu acho que está também entendido que se a taxa está paga, está dando um certo nível de proteção. Né? Sim, é proteção, e no caso, por exemplo, daquele documento da licença presidencial, exatamente isso, é dar identidade às pessoas, é dar uma residência. As pessoas não têm, vivem ali, mas eu já vi alguns documentos que é rua da padaria de não sei quê, porque é o ponto de referência que a pessoa, quando vai dar o seu endereço, tem. E essa mesma pessoa nem está habilitada, ou a ter um atestado de residência, porque depois vai arranjar um atestado falso. No outro sítio, quando é preciso um passaporte, uma identidade, uma matrícula, uma carta de condução. Porque ali, a zona onde eu vivei, é legal. Não existe no mapa da cidade, não existe em termos jurídicos. E a casa não tem número, a rua não tem nome. Como é que ele trata um passaporte? Como é que ele tem um atestado de residência? Obrigada por essa apresentação. Ainda estou com muitas ideias, muitas informações. Acho que, como todo mundo aqui, acho que muito, muito bonito no papel, mas o caminho para implementar parece até a lua, que até a realidade de ter uma casa com número e pagar, e isso também não se vê até hoje os benefícios em termos de direitos, em termos de cidadania, que deixa um pouco mais por onde começar essas flechas, porque todas estão ligadas. Então eu concordo, o ovo, a galinha é. Mas eu tenho uma pergunta que é muito factual, porque eu faço estudos urbanos, então estou muito interessada nessa realidade urbana, mas realmente sou antropóloga, então do lado da vida cotidiana das pessoas, e não entendo muito de leis e de parte técnica. E então na apresentação tem essa distinção entre o domínio público do Estado e o domínio privado do Estado. E isso me deixa um pouco confuso, porque para mim privado e Estado são coisas diferentes. Então gostaria de entender essa diferença entre o que é domínio privado e o... No domínio privado do Estado é quando o Estado já pode comercializar, já pode, o terreno já entra para os terrenos comercializados para privados, para legalizar com um cidadão. O domínio público, o terreno não pode ser comercializado para o terreno público. Respondi bem, doutor. Sim, sim. Mas a minha pergunta é que, não sei se a resposta é mais um elemento na conversa, mas no início da sua apresentação teve aquela quote que localiza a origem das dificuldades não na informalidade, não na falta de títulos, mas na segregação espacial. E na ideia também dessa... que o problema não é de ter uma realidade, mas é que essa realidade sempre está vista como algo que não deveria ser, como existe uma cidade formal e uma cidade informal. Enquanto na apresentação entendemos bem que tem muita informalidade na cidade formal e essas coisas, afinal, talvez Luanda não esteja hoje uma cidade tão segregada do ponto de vista da legalização, porque parece que todo mundo está a sofrer as mesmas... Quase todo mundo está informal. E então é um pouco uma reflexão sobre o que onde são as linhas. Nossa, entre aí... formal e informal, entre quem tem acesso a formalizar e quem não tem acesso. Uhum. Porque a segregação, acho que aqui não é só espacial, é também no capital sociopolítico das pessoas, que umas pessoas têm recursos e outras já não vão conseguir, enquanto a lei é a mesma para todos. Então, bem, a ideia de esta ideia de trabalho toca duas coisas. Uma, a cidade em condições de criar alinhadinha e tal, a cidade que as pessoas estão vivendo na cidade. Então, eu estou no centro, tenho todas as condições, mas a minha casa não está legal. Então, no fundo, eu estou na mesma situação que... Não estou de todo na mesma situação que uma pessoa que está num bairro com um nome criado pelo cidadão, não estou tão a esse ponto, mas nós dois, em termos de segurança jurídica, de posse, de mão, estamos em igualdade circunstância. Porque a minha casa tem 3 pisos e quintal e jardim, não sei o que, mas não existe. Ok, construir uma casa no Benfica, gastei $1 milhão. Muito bem, acho que existe. Eu não posso chegar ao banco e dizer, olha, eu tenho uma casa de 1 milhão para você me emprestar 500. A minha casa não existe, o banco não existe. Ok, dá-lhe uma documentação para nós, para ser a nossa garantia, e eu vou dizer, não tenho. Ah, mas a casa é grande, é bonita, tem aqui fotografias. Ok, mas não existe, não dá garantia nenhuma. É esse ponto. Por outro lado, é também criar o entendimento de que o facto do Estado não ter dinheiro, ou o facto de não poder, ou melhor, de ter um gueto, aliás, no meio da cidade, não quer dizer que a única estratégia de dar dignidade, que nem sempre dá, é tirar as pessoas dali e atirá-las para o zão. A ideia é, ok, elas podem estar ali e até saírem pelo próprio pé, porque viver na cidade é caro. Mas eu para tirar as pessoas dali, o que é que eu vou pôr a seguir? Eu tenho que meter esse terreno, essa terra, na tabela, esse terreno tem que ser atrativo em termos de potencial para o investidor. Mas ele para ser atrativo e para gerar reais recursos no Estado, ele tem que estar infraestruturado. Porque ela tem que estar no centro da cidade. Normalmente essas zonas estão em zonas privilegiadas, com Boa Vista, com bons acessos, zonas estratégicas, perto dos aeroportos, perto da praia. Pronto, são zonas com potencial. Mas para entrar na competitividade do resto da cidade, ele tem que ter infraestruturas, ele tem que ter outras coisas. E isso pode ser um processo a longo prazo. Numa primeira fase, enquanto eu não posso infraestruturar o bairro todo, eu vou resolvendo os problemas. Para daqui a 10 anos, o próprio morador vai negociar. Não, eu posso sair dali. O investidor chega ali e diz, olha, a administração, eu preciso. Ele já infraestruturou 50% do bairro. Imagina. E o investidor diz às pessoas, olha, o investidor diz, olha, eu tenho 50 casas nos anos e quero comprar essa área. Ou vai dizer, Estado, eu quero comprar essa área. Mas eu ali tenho 50 famílias, que ele já cadastrou há 10 anos atrás. Eu tenho ali 50 famílias. Ok, então como é que eu faço? Olha, nós podemos chamar os moradores e ver qual é o mecanismo de negociação, pode fazer uma pergunta. E ele vai dizer, eu quero, vou construir, eu tenho 50 casas no Zão, o que você acha? Eu sou morador, até já tenho 60 anos, estou ali, é muito mais caro, se calhar vou negociar e eu própria saio dali, que é mais caro, e vou para mais longe. Agora, esse processo, isto para proceder nesse processo, que não é a retirada massiva das pessoas com a promessa de estar num sítio que vai ser melhor, que às vezes não é, porque cria constrangimentos de transporte, de tudo. Há pessoas que saem da ilha, que viviam da pesca, não sei o quê, vão pousar, não tem, acabam por entrar com outros negócios menos próprios e muito fora daquilo que alguns faziam. Então, essas são as duas estratégias. Uma, não obrigar que para as pessoas terem qualidade de vida, para dar qualidade à cidade, tem de se varrer, entre aspas, as pessoas dali, porque a zona é boa. E, por outro lado, perceber que nem todo mundo que está no centro, ou a maior parte das pessoas que estão no centro da cidade, e até estão em casas muito dignas, também estão dentro da informalidade. Esta, portanto, a linha, eu não posso dizer que há aqui uma fronteira, porque não há. Estamos todos informais. E quem tem documentos das casas, que há pessoas que têm documentos, depois não tem o documento final nunca sai. Então, pronto, ok, tenho tudo, até o banco até diz, ok, nós aceitamos termos de quitação. Quem sabe que o cidadão esbarra às vezes no termo de quitação. Chega ali, depois até sair o cliente, vai pagar, pronto. Então o próprio banco, as próprias instituições já começam a aceitar que o processo é difícil e que ao invés de aceitar os documentos todos, querem só metade. Até onde garanta que a pessoa realmente já deu entrada no processo e é ela que está a tratar e é o dono. Mas esses são os dois grandes objetivos. Tirar a formalidade de todos e, por outro lado, não obrigar que quem, apesar de estar num bairro informal, seja obrigado a ser o Estado, veja como única estratégia de regenerar a cidade, seja retirar as pessoas por completo para sítios que depois iam aumentar a pobreza, aumentar os problemas, retirar qualidade, ensino, assistência hospitalar e todos esses esses males de que todos padecemos. Eu sou o capital e vou trabalhar, não apanhei a apresentação toda, mas sobre este ponto que agora se estava a falar, da questão das taxas, do chamado quinto ponto, como tem dito, portanto, tive esta passagem cá à frente do quinto ponto sobre os outros pontos, eu tenho algumas questões para lhe colocar, que não, para mim não foram muito claras. São os seguintes, portanto, o Estado cobra uma taxa, como o Alan dizia, e isso ao mesmo tempo é uma certa garantia, é uma certa forma de alguma fase de processo da sua própria legalização, mas se essa legalização, ou seja, se essa taxa é cobrada sem que haja um cadastramento físico daquilo que é a habitação, estamos a falar neste caso, não tem que ser habitação, qualquer imóvel, em relação a um espaço em que não há, como é que se registra? Quer dizer, se é uma pessoa que chega lá e diz, a minha casa tem dois quartos, sei lá, uma sala, uma descrição, não é? Só verbal da coisa, alguém pode chegar e dizer, eu tenho três e é o mesmo sítio, ou vivo. Quer dizer, o que eu pergunto é, esta coisa é. Não percebo como é que se faz isto. Ou seja, eu não percebo esta abstração e cobra-se uma coisa e isso significa. E isso é, está bem, por um lado temos um papel porque dizemos que estamos a pagar qualquer coisa, mas depois outra pessoa pode ter o mesmo papel e dizer não, mas é isso mesmo o meu sítio. Quer dizer, quando estas coisas, isto, a questão da venda, por exemplo, várias vezes, o mesmo cliente, na mesma casa, nas seguintes coisas, são problemas que acontecem com muita frequência. Quer dizer, se eu tenho um papel e o outro diz, não, se eu tenho um papel com outra descrição sobre o mesmo sítio, que enfim já por si é uma coisa que ainda não tem uma toponímia, não tem um mínimo de base física sobre a qual registrar, até para a administração, se ela recebe dinheiro, mas recebe dinheiro como, à toa, fica assim, não sei, eu não percebi nada disso, desculpa. Ele me confundiu. Eu gostava imenso que me esclarecesse, porque eu depois não sei como é que a própria administração consegue traduzir aqueles pagamentos, que está bem, a pessoa está lá um recibozito, mas depois aquilo serve para quê? Só para dar dinheiro ao governo, mas o governo, o que é que faz com esse dinheiro? E esse dinheiro é demasiado abstrato, quer dizer, nós já temos problemas de abstração económica, sabemos, muito graves. E depois aquilo está tudo a ser uma abstração e depois como é que se traduz, porque no fundo as pessoas também estão a pagar sobre uma coisa que não tem normalmente nenhuma base que faça com que as pessoas tenham vontade de pagar. Ou seja, se eu vivo num sítio completamente esburacado, numa rua que impraticável, não tenho qualquer tipo de infraestrutura urbana, etc, etc, etc. E ainda juntei as minhas questões com um esforço brutal, ainda construí a tal de mercado e não me estão a pedir uma taxa para não me darem nada. Porque há toda uma reserva muitíssimo grande sobre o papel do Estado e as populações, naturalmente, e com toda a razão, que é uma reserva imensa sobre aquilo que é a participação estatal no seu bem-estar e nas suas melhorias. Eu não sei, eu estava até aqui, eu sempre nestas coisas gosto de me pôr no lugar de que se eu estivesse nessa circunstância, como é que seria? Ou seja, para tudo, não é? Quando eu desenho, eu sou arquiteto, eu gostava de viver ali, eu gostava que fosse assim, quer dizer, pronto. Eu olho para isto, se me dissesse isso, eu dizia, epá, não sei não, não vou pagar isto, não vou pagar isto, não serve para nada, não percebo a lógica do processo, não há uma base, não há uma base a que eu possa apoiar, um papeleco de um pagamento, mas esses papelecos também podem ser todos falsificados, a gente sabe. Então, a certa altura assim, onde é que... Isto tem pés, não tem pés, não sei. A questão que depois é, lá está, eu estou para a próxima, tenho que ver a minha amiga das finanças. Ela está mesmo, no gabinete do PCADD e ela sabe que vai responder isso de forma mais possível. isto realmente é o caminho que tem seguido até hoje, até o que tem acontecido, está errado. E eu não consigo, sinceramente, explicar, porque isto é, já disse há bocado, é uma estratégia do governo, Ministério das Finanças. Portanto, eu não consigo dizer. Do meu lado, eu começava o processo pelo registro. Portanto, eu primeiro faço o registro ao nível da administração. Portanto, ele faz ouvir a geofinanciamento, o mapa exemplo. Primeiro tem que ter uma base física, fazer o registro, faz o levantamento, marca a casa C1A, 2A, define uma tipologia qualquer de códigos, e a partir daí é que o cidadão pode ir legalizar, concorrer sobre um daqueles direitos. Depois de concorrer sobre um dos direitos, é que ele está obrigado a pagar emolumentos, taxas ou impostos. O caminho tem que ser esse. Mas por enquanto não é este. Mas, portanto, nós para mudarmos isso, tinha de ser começar lá de cima, né? Das finanças, tem que se redefinir a estratégia para que quando o cidadão chega ao ponto de pagar, ele já tenha passado por isso, ele já exista em termos jurídicos, já tenha algum dos direitos garantidos e a partir daí ele paga. Até porque pagando, ele já poderá saber para onde vão aqueles recursos. E aquele slide que tens dos desafios é exatamente esse, é conseguir também convencer as pessoas de que este dinheiro que você está a pagar hoje é para alguma coisa. Mas eu, como é que eu consigo convencer? Primeiro tens de dar um documento, uma segurança jurídica. Uma que faz a confiança é o direito de superfície, a licença residencial, o título de temporário da casa, qualquer coisa. Mas eles já sabem, não, eu já tenho esse documento agora, eu já existo. Qualquer coisa, eu dou a minha casa ao banco, faço, pronto, já. E até, imagino que o Estado decida que amanhã vai passar ali uma autoestrada, vai partir, mas viu casas. Até para o Estado, é muito mais dispendioso não tendo as pessoas cadastradas. Porque começam por 50, depois é que ficam 500. Isso é o princípio do STDM. É um tipo de cadastramento participativo. Até... Está a recordar, complice, se dois vizinhos reclamarem o mesmo espaço, está mapeado, hein? O conflito está mapeado. E as provas, mesmo testemunhos dos vizinhos, ou dos sogros, ou mais velhos, se uma das coisas que estamos a recordar no modelo do STDM, no ONU, se uma pessoa pagou foram multados, hein, para alguma coisa. Isto também está recordado, porque o pagamento de multa é uma indicação que a pessoa estava presente naquele terreno numa altura. Todas estas coisas são recordadas e colocadas no banco de dados. Não só documentos típicos, etc., porque não existe. Mas outras formas do reconhecimento ou de prova da ocupação são recordadas. Historial. E, infelizmente, a lei de terras não está a reconhecer este direito de ocupação de boa-fé. De facto, existiu antes da publicação da lei de 2004, porque o Código Civil deu certos direitos de ocupação. Mas ainda, eu acho que os tribunais respeitam realmente este conceito. Quem tem a primeira reclamação ou tem... Eu acho que, no fim, os tribunais vão considerar realmente a história do... A ocupação é com um nível de direito, mesmo se a lei de terra não está reconhecida. Pois, eu acho que... Como é que é o conflito depois, entre o facto de lei ter reconhecido e o tempo historial? No fim, se está caindo no tribunal, vai decidir. Hein? Uma coisa que eu gostaria de perguntar era, aquilo que eu percebi, basicamente, é o padrão. Mas no caso do espaço público, no caso das ocupações temporárias de espaço público, quer para produção, quer para comercialização, enfim, para variedíssimas atividades da economia informal das pessoas. Como é que esse processo se faz, quer dizer, em relação à própria gestão do espaço público? É a tal licença de ocupação temporária, tem uma vila, uma bota ou uma cantina ou uma casa que não é possível legalizar todo porque não tem nenhumas condições, mas o Estado também não tem como tirar aquela pessoa dali agora e dar-lhe uma casa mais longe. Então, dá-lhe esse documento temporário que, no fundo, também lhe dá direito também dá um endereço, também está ali, é temporário, mas dá registado. É o primeiro passo na aquisição do título. Ele pode ter aquele documento e a partir... Desculpe interromper, é só qualquer coisa. Desde que se está a falar de zonas de passeio, por exemplo, que são as terras da vida ao longo das estradas, que são, digamos, terra de ninguém, entre aspas, são completamente públicas, estatais, não é? E há esta gestão permanente diária desse espaço, que é muito forte, muito intensa, faz parte muito da sobrevivência económica das pessoas. Essa gestão, normalmente a nível particular sobre as pessoas, sobre a gestão do espaço, eu não sei qual é. Mas como é que as entidades, porque se está a falar aqui de um processo de urbanização, um processo formal, digamos assim, como é que, por exemplo, o Belíssimo, que é ok, eu montei minha banca para ver não sei o quê, no espaço de terra, ao pé do passeio, ao pé da estrada, igual lá, senta aí. Passa a polícia, por exemplo, como é que é? O que é que é legal? O que é que é defensável? Quando fala de uma banca, não estamos a falar de uma chapa nem uma tenda. Não, eu também estou a falar disso às vezes. É que às vezes isto é completamente. Não, isto não tem equilíbrio. Isto não entra para esse. Não entra para este modelo. Só uma banca de chapa para vender saquinhos de arroz, o que seja, não entra para esse modelo. Estamos a falar de ocupação de facto. Se tiver um estabelecimento, uma cantina, o que ele ocupa? Uma das grandes vantagens desse documento seria, imagine que agora tem-se alargar a estrada. Isto até retira ao Estado uma boa parte das indemnizações. Porque se eu já sei que eu estou ali a tipo precário, é totalmente temporário, eu já sei que a qualquer momento vou sair. Pronto, porque eu tenho um documento que eu assinei um contrato, que me diz que, ok, posso estar aqui durante X tempo, naturalmente não vão tirar as pessoas. Mas deixar um dia construir. Não, o sítio legal, etc. O problema não é deixar construir, o problema é quando se percebe. Já está construído. Exato. O problema é esse, quando nós damos golpe. O seguinte já subiu. E eu posso dar agora um exemplo prático de um prédio onde eu vivi, que eu num dia ouvi um barulho e quando subi ao terraço já tinha lá três casas. Sim. E no intervalo de duas semanas não havia nada. Já havia casa com gradeamento, com vaso, com roupa na corda, com tudo. Exato. Pronto, essa pessoa não tem direito a ter um documento. Está numa zona completamente ilegal, é passiva de receber mais de uma prestação, seja ela de forma ou forma, está completamente ilegal, não tem documento. Mas o certo é que nestes bairros, nestas zonas residenciais informais, as coisas acontecem a uma velocidade que, quando a administração dá conta, até o bairro já tem nome. Até já tem nome, já é bairro não sei de quê, que a pessoa não ouviu dizer, mas já existe, passa imediatamente a existir. Às vezes, no intervalo de um, dois, três meses, nós temos um bairro consolidado. Então, o que é que o Estado vai fazer? A administração vai lutar com os 50 senhores que já não estão? Não, vai cadastrá-los. Vai dar uma licença temporária para quando chegar a hora de sair não terem argumentos. E agora vão perguntar: ah, não, mas isso também é totalmente desumano, não sei o quê. Não é desumano, mas existem leis que têm que ser cumpridas. Eu não posso também chegar a ocupar um sítio só porque sim, o Estado finge que não está a ver, amanhã precisa daquele espaço para o futuro, até para fazer uma escola, um hospital, depois não pode porque tem que, eram 50, não cadastrou. Chega a hora das casas, são 100. Quando chegam ao sítio das casas, já não são 100, são 200. Quer dizer, aquilo, as pessoas vão crescendo até chegar, sair de Luanda, até chegar a Viana, saem daqui 50, chegam lá 300. Portanto, a licença temporária, certo? No fundo, para proteger quem lá está, mas não, quando chegar o outro, pá, tenho que sair, mas já estou aqui há não sei quanto tempo, já paguei a minha licença, fui pagando ao longo de X anos, claro que depois temos que trabalhar com juristas para garantir, tanto alguma segurança, quem também tem esse tipo de documentos. Mas, acima de tudo, é uma forma de ou um caminho para tentar manter alguma paz social, mas ao mesmo tempo impondo regras. Mas, nesta serra, eu queria perguntar aquela bibliotecas que surgem nas reservas familiares. Sexo. E também a outra questão que eu queria colocar em relação a esses afins, em relação a esse aspecto, primeiro, desenvolvimento de assessoria com os residentes locais. Tem algum exemplo prático onde essa prática teve um bom resultado? Não. Se usa como referência a outro país, onde vai-se a cabo essa prática e até deu bons resultados? Sim, eu acho que há exemplos. Acho que há exemplos no Brasil das pesquisas que fiz, que foi possível. A partir daí, os próprios locais também ajudam a redefinir o próprio bairro. Eles dizem que aqui é o ponto de encontro principal das reuniões, dos pedidos, dos funerais, do portão. Também, a partir daí, o bairro no fundo, moldado, já com o apoio do próprio morador. Primeiro que está em Angola, estamos a implementar este projeto em 10 municípios, equivalente, não exatamente, mas neste modelo. Eu acho que aqui não é difícil, desde que as pessoas realmente tenham alguma coisa a ganhar, e têm que perceber, até perceber que é um processo, e não percebem só com palavras, têm que perceber com ações. Agora você vai fazer isso, está aqui o documento, que você vai receber um documento igual a esse, pode levar ao banco, tá? Portanto, é um processo de educação cívica que o Estado tem que definir também como parte da estratégia, porque senão começar a implementar, vamos chegar aqui, como disse a arquiteta, começa logo a falar em cobranças, aquilo gera logo um conflito. As pessoas já pagam por tanta coisa que não acreditam, pois mais um pagamento, não, tem que ser um processo de sensibilização, de educação mesmo, não é fácil. E não é, estamos a falar. Acho que é possível. Não estamos a falar de uma pessoa que não sabe bem nem escrever, estamos a falar de todos nós. Eu queria colocar uma questão e um comentário. Ainda sobre aquela questão que estava falando do domínio, o passo legal, a Constituição tem um artigo, especificamente ela define o que é domínio público. E um dos elementos é exatamente calçadas, passeios, espaços públicos em montar lá. Na hora que está na Constituição, porque na hora que a gente pensou a política, né? A Política Nacional do Ordenamento do Território e Urbanismo, que é uma política? Uma política é implementar a Constituição. É uma coisa de longuíssimo prazo. Né? Então é tentar imaginar, olha, esses princípios de direitos fundiários, de direito da terra. Todo angolano tem direito à habitação e à qualidade de vida. Como é que se implementa isso? Então, isso é a questão da política. Então, o seu caso é exatamente daqueles cinco, tem cinco direitos que a Lei de Terra prevê, né? Que é esse direito de utilização precária, que hoje na Lei de Terra está visto para o domínio privado do Estado, mas a nossa interpretação conjunta já denota o Enhabit até que não, é que domínio público do Estado, porque é esse direito que é dado, por exemplo, ao BTC para avançar na calçada e fazer lá o seu, meter seus contentores para fazer obra. Mas aquilo não quer dizer que é do BTC, né? É um direito de licitação privada. Mas eu creio, arquiteta, e aqui é um debate, óbvio, né? Que isso não se estende para a terra que as 50 pessoas entram, entende? Porque aí, como não está classificado na Constituição que aquilo ali é domínio público per se, a gente pode entrar com a ideia da política que, se a habitação, se a terra para habitação é garantida pelo Estado e aquelas 50 pessoas não têm outra terra, é um problema do Estado ali também, entende? Então, eu não sei se naquele, se o direito de ocupação precária seria o melhor instrumento para aquelas 50 famílias ou se um domínio mútuo qualquer, né? Porque ali não é espaço público. O que eu estou querendo dizer é isso. Aquela terra que está lá não está classificada, não, tem, não é terra para aeroporto. Se for área do aeroporto, ok. Se for área para porto, etc. Mas se for uma área qualquer, aí é, mas é uma questão de se discutir, de se ver como é que é o melhor enquadramento, né? Mas essa licença temporária entra para quando nós identificamos. Que ali vai ser um domínio do privado do Estado. Já está identificado, já está cadastrado. Sim. E a partir daí, ele tem, quando esse documento, é só, faz parte do documento de identificação do sítio onde ele vive. Esse documento dá também, dá ao cidadão, dá a existência, para existir, e dá ao Estado. Também um número, que sabe que ali são 10 pessoas, e por outro lado, quando ele tiver que usar aquela terra, aquela rua, aquele espaço, para uma outra construção, ou isso, falando de passar uma estrada, um edifício público, ele já tem mais segurança para retirar aquela pessoa dali e mantê-la construída. Eu estou entendendo. No caso de um plano prévio que já diga que aquilo ali, ali vai ter um aeroporto, aí é compreensível. Essa noção de entendi. Não tenho dinheiro agora para tirar 200 pessoas daqui, mas não vai ter. Aqui tem sido assim. Não, e é melhor, porque talvez até nesse tempo o aeroporto nunca é feito, às vezes, porque muitas vezes as coisas são tão grandiosas e as pessoas vão ficando. O país entra em crise. E vai... Não. O tempo, às vezes, tirar as pessoas e começar o projeto, vem outras pessoas. Ah, tá. Duplica ou triplica o número. Não, e as pessoas têm filhos, né? E o filho quer fazer uma casa, vai fazer um pequeno. Deixa eu só fazer um comentário agora, tá? Eu achei, bem, eu pude acompanhar o início da construção disso. No começo, não, muito. Sim. E é um trabalho excelente feito, de uma iniciativa muito interessante. E nós temos todo, bem, eu já lhe respondi formalmente, mas a gente tem todo o apoio em colocar a equipa técnica para fazer. Acho que assim, tem alguns pequenos ajustes mínimos. Por exemplo, uma coisa que a arquiteta não fala, que eu acho que deveria falar, porque fortalece o trabalho, é que a sua estratégia não é só de regularização fundiária. Na hora que você fala da autoconstrução dirigida, você está falando também em prevenir. Né? Não é só a questão a posteriori. Então é melhor que isso fique claro, que a estratégia vê as duas abordagens, que ao mesmo tempo que você quer regularizar os mussetes que estão ali, que tem possibilidade de serem, né? Que não tenha uma questão de direitos humanos ali, não esteja numa área de risco e que dê para você, para você regularizar, que essa é a solução, que é a melhor mesmo, como mostra não só a América Latina, mas vários países em África. O Ruanda agora fez um processo de regularização massivo e com resultados sociais e econômicos excelentes. Mas além dessa questão é pensar também que o problema, pela própria velocidade da urbanização, tem que haver outras abordagens, que é essa da autoconstrução dirigida, que é outra questão. Então, talvez o nome dessa apresentação e dessa estratégia inteira, ela é até mais ampla do que só a regularização fundiária, ela também vai para essa questão da autoconstrução dirigida. E nesse ponto, o alinhamento entre o que a gente está falando de política, que não é nada detalhado, e isso tudo que é detalhado, é uma questão da gente encontrar as convergências e fazer. A única coisa, arquiteta, que eu recomendaria, assim, que me parece muito detalhado tudo, mas é que eu vejo isso como um processo final e ideal. E quando a gente está fazendo a política, a gente pensa de como deve ser o planeamento, os planos diretores, quando a Angola tiver muitos planeadores urbanos, quando as autarquias tiverem um campo. Mas quando é que acontece enquanto não acontecer isso, né? Se a gente for pedir às pessoas que moram hoje nos MUSET para ir atrás de toda essa documentação, vai ser muito difícil para nós. Então, dá para pensar em estágios internados. É só o requerimento e a documentação da Mas às vezes até isso, até o tempo, e até a informação chegar a ela, entende? Às vezes a arquiteta... Então, pensar, por exemplo, em coisas coletivas inicialmente, né? Tem experiências, inclusive na América Latina, principalmente, de aquisição coletiva da situação, que você é uma estágio intermédio do individual, né? Você pode ir. Então, talvez essas coisas sejam interessantes de ir inserindo. E depois, eu vi numa... Quando fala do cadastro, principalmente, é pra frente, né? A questão do cadastro 3. Pronto, só peraí. Volta no cadastro rapidinho. Só para mostrar, porque tem uma exatamente aí. Cadastro, tá bom. Agora é o cadastro. Cadastro. Não, o 3. Ponto 3. Aí. Pronto, o cadastro... Não, okay, né? O cadastro foi assim, ministérios, e na verdade a peça-chave para o cadastro, nas nossas experiências, é a administração municipais. A gestão municipal funilária. Inclusive o STDN tem trabalhado isso com o apoio do MAT, com sendo champion, o ministro Bonito de Souza. Então acho que é importante. Por isso que aquela das instituições da administração aparece em primeiro lugar. Exatamente. É o primeiro ponto de contato com. E tem até a condição do morador, né? Que no final do dia também... Sim, também entra em conta. Pode avançar para a parte assim. Eu só tenho requerimento e depois dele. Não tem mais nada. O resto tem que ser ali. A única coisa que ele pode ter no caso de ter o projeto é a casa. O resto é tudo administração. Mas as próprias administrações hoje não vão ter essa... Ah, mas isso é o do forço. Isso já é a parte institucional, tem que fazer, tem que conquistar a competência dentro das administrações. Concordo consigo. Porque não é possível. Sim. É um... Mas eu vou só dar um exemplo. Eu vim para um bairro que, em Cacoaco, cujo projeto que liderava na altura era o Lima, e previa essas questões todas. Tinha começado um processo mais ou menos bem feito. E as pessoas aderiram, foram lá, legalizaram o espaço, etc. Inclusive, um projeto que eles chamavam Nova Urbanização em Cacoaco. O bairro existe, eu vivo lá. Só que depois o processo emperrou. O grande problema que nós vemos aqui nesse país é a questão do respeito ao cidadão também. E até a falta de vontade política. De comprometimento com as coisas. Porque o senhor não vai se lembrar, nós temos tido aqui bons exemplos. Aí já em 2004, 2005, tivemos muitas discussões nessa perspectiva, em que o arquiteto Agamero trazia até soluções muito sustentáveis de requalificar bairros como Angola, Cruange e não só, onde trazia até soluções muito sustentáveis de aproveitar as pessoas que faziam blocos e tudo mais. Que, pá, minha opinião pessoal, naquela altura, aquilo poderia dar certo. Mas, pá, hoje, envolvido 12, 10 anos, continuamos a discutir as mesmas coisas. Então, minha opinião pessoal, o grande problema que se passa aqui entre nós é a questão da falta de vontade política. Por um lado. Por outro lado, esta questão de que a minha casa não está legal, mas eu tenho que pagar o imposto. Esta preta toda. É que nós, durante muito tempo, dormimos à sombra do petróleo. Né? Tínhamos tudo. Sim, tínhamos tudo. Dinheiro entrava, etc. Mas, de repente, infelizmente, essa sombra desapareceu. Então, a ideia é buscar dinheiro a qualquer sítio. Então, por isso é que estamos a impor. Inclusive, dizia-se que iam cobrar coletivamente as pessoas. Mesmo sem esse processo todo de legalização e tudo mais. A grande questão é essa, quer dizer, a relação entre o Estado e o cidadão ainda é muito cinzenta. A relação mais forte é esse Estado e talvez povo, né? Porque se houvesse relação Estado-cidadão, as coisas deviam fluir de uma forma diferente. Estado-povo. O povo é complicado. Porque o cidadão não é um cidadão, não. O cidadão é diferente. Conhece os seus direitos, luta, vai buscar e tudo mais. Essa é a grande questão. E há um exemplo muito concreto de que as pessoas colaboram. É ver que há tempos houve um processo de iam vender terras. As pessoas foram, até dormiram para lá para conseguir. E estavam a pagar. Mas depois daquilo, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Quem falhou? Então, é muito... Enfim, é complexo. Mas essa é a nossa realidade. Se eu posso adicionar sobre isso, acho que aqui tem então essa questão, quem o governo provincial, quem a administração municipal para o cidadão. Se estamos a ver essa flecha, em realidade, eu vou lá e encontro quem? Será que encontro alguém que sabe me dizer qual é a documentação? Será? Então, tem essa questão. E assim que vários mencionaram da Comissão dos Moradores, existem outros níveis entre o governo provincial, entre o Ministério, vamos dizer, até o cidadão. Mas existe também, aqui se vemos os grandes projetos habitacionais que foram feitos em Luanda, não foram feitos para o próprio Ministério. Foi no âmbito do GRM, foi no âmbito das obras especiais. Especiais. E então, existe o Estado. Mas existia durante muito tempo. Mas existia, cria o projeto. E a passação do projeto para a administração regular nunca se fez. O começou a se fazer sem se fazer. Eu estudei o caso do Panguila. O Panguila continua a ser um projeto do Ministério da Construção. Por que o Ministério da Construção não pode fazer um hospital? É o Ministério da Construção, não é o Ministério da Saúde. Só que a própria administração municipal que começou a trabalhar com o projeto do Panguila era do Cacoá. Mudaram as fronteiras de Luanda, agora é a municipalidade do Dande, uma municipalidade rural que vai gerir um projeto de 80 mil moradores. Quer dizer, tem mais moradores no Panguila do que na própria municipalidade. Então, tem, e isso não é só uma questão do Ministério, quais são os ministérios, como se traduziu nas comissões dos moradores, mas também das outras interferências que existem e que limitam até o próprio Ministério nas ações que ele pode fazer. Problema, claro, o problema é complexo, porque o problema é transversal. Nós hoje foram redefinidas as novas fronteiras do município, da cidade, né, de Luanda, e há pessoas que viviam num sítio, e agora até vai haver situações engraçadas, de quem votava, em Luanda, agora vai votar no Bengo. Cada vez. Mas isso passa por reestruturar um sistema que, em si só, se calhar precisa já de hoje a tudo que tinha dado. Tá? Tem que se reestruturar a administração. O próprio governo da província tem que reforçar competências dentro das administrações para que o cidadão, quando chega à administração, consiga obter respostas às suas pretensões. Mas também essas respostas são dadas mediante uma definição já de parâmetros. Porque eu não posso, para legalizar no Tabatona um documento, e para legalizar em Tacuacó, não pode ser. Quer dizer, nós temos a escala do projeto aqui é uma, no outro sítio é outra. Não, tudo isso tem que estar para definir, tem que estar definido. E os servidores públicos das administrações têm que ter formação para poder dar resposta aos cidadãos. Porque hoje temos um outro problema, que é o... Hoje, por exemplo, ligou-me um colega, um amigo ligou de Dalatano para perguntar quanto é que custa o metro de terreno infraestrutural. Quanto é que custa? Não, porque nós não temos uma tabela que nos indique, que nos dê indicadores. Que diga que aqui o país... Estamos na estimativa, não é? Como? Tudo é estimativa. Tudo é estimativa. Ontem mesmo, e agora já estamos em casa, ontem foi também um cidadão que foi lá no gabinete, disse que tinha um terreno legalizado no Banda Sul e que disseram que tinha que ser pago o dinheiro. E ele vinha com uma mala desse tamanho com dinheiro para pagar o terreno. É verdade. Sim, o senhor, pronto, é normal, ele não está informado, ele pediu informação no Banda Sul. No Banda Sul disseram que era em Luanda, no Ministério. Não, no IGCA. Ele saiu do Panga Sul, foi para o IGCA. Da administração municipal foi para o IGCA. O IGCA disse que não, era no Inoto. Como eu estou na Denoto, ele pensou, é no Ministério Inoto. Se deu Denoto, pronto, qualquer coisa ou outra, vou para lá. E chegou ali passar por dinheiro. Eu disse, se o senhor quiser dar o dinheiro, aceito. Mas não resolveu problema nenhum. Porque isso para dizer o quê? Porque as coisas não estão regulamentadas. Ele está no Banda Sul, imagina que perdeu o dinheiro da viagem. E chega aqui e não obtém informação. Estamos a falar de um caso. Uma pessoa, imagina, mas quantas pessoas fazem a situação? Então, é um trabalho social no governo provincial, mas acho que acima de tudo é o máximo. quem tem que esse temor para reforçar as competências dessas administrações, a formação, tem que falar, reforçar para que eles possam dar. Depois do Ministério do Urbanismo, já agora está um bocadinho, o Ministério do Urbanismo regulamentar ou ajudar a definir o processo para que as coisas comecem a fluir, mas acima de tudo, o resultado final tem de ser dois: satisfação do cidadão e dinheiro postado. Estou sempre a pensar no dinheiro. Eu acho que chegamos no fim do tempo. Agradecemos muito à arquiteta Emma. Eu acho que, em conclusão, eu acho que a sua proposta para simplificar o processo e regularizar, eu acho que o que está capturado neste slide é o fundamental, aspectos fundamentais. Se há qualquer maneira que nós e outros, claro, com o apoio do Habitat, pode avançar realmente a aceitação desta política, deste estudo transferido numa política, será muito bom, porque para realmente fazer o cadastramento e para o MAS e os municípios de avançar com este modelo, precisa realmente o regulamento em parte do governo, e acho que o Ministério do Urbanismo pode liderar este processo de simplificar os procedimentos e colocar este procedimento simplificado no regulamento. Acho que é fundamental. Até porque o regime não deixa nada disso ser aprovado, né? E se isso for, mesmo o regime já acaba com... Yeah. Acho que devemos ficar atrás do arquitetograma para que isto está a ser regulamentado. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigado.